stand by transponder, a gentileza, uma boa noite. Autorizado, ingresso e decolagem, pistão no zero, no 10 graus ou no 0 mais. Engraçamento, decolagem, no 1273, pronto para cópia? Pronto para cópia. Segundo 273, Salvador Confins, autorizado nível 360, decolagem down no zero, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda, após Leda, voa direto Bridge, Bravo Índia, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, corrigindo. Onde intercepta a rota Abdulu 16. 5054 no transponder, o controle 1098, voo no 273. Autorizado Confins, nível 360. Zero, curva direita, saída da Leda, direto Bridge, abertura 16, 504, transponder, controle 198, bom, controle 73. Correto, é após quando o ponto pressionamento puxa 03 o portão. É após dar a bomba 273. Polo Xanar 6259, relacionamento na posição 14 a posterior pushback. Polo Xanar 6259, posição remota, acionamento na posição posterior push. Afirmo. Reposto quando pronto para push. Reposto para. Senhoras, 8 milhas, Boeing 737, passa 5 em descida, reduza para 220. De evitar descontinuidade na sua aproximação. O no 601 pode voar duna. Guarde no 601. Décima 8, bom voo. Controle 198, ligado, 3297. Controle Salvador, boa tarde, está 3297. 3897, boa noite, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Sente conforme autorizado, Dael, Leda, está 3897, quando possível, Dael. Está presente, autorizado, Dael, está 3897. Presente, Dael, graça, 3897. Barra Romeo Alfa, Novo Bar Delta. Na escuta do controle Delta. Está presente, frequência livre, não tem como reportar, boa noite. Está presente, livre, Delta, Chato, boa noite, bom trabalho, bom sinal, um abraço. Salvador, Objeto 5890. Objeto 5890, controle a sua identificação, décimo 4000 pés, 1093, direto ITAP. Para 4000 pés, ajustado 1093, vai direto ITAP, informação ISO Salvador. Gol 9072, reduza a 200 nós. 180 nós, estamos tendo 9072. 180, ok, ciente. O controle do ACS 5810, solicita o ILS WIC para 510, se fosse possível, o Serra Vitor 669. O ILS Whisky está autorizado, porém negativo, Serra Vitor 369. Voo ITAP, após ITAP, Serra Vitor 368. Ok, voo ITAP, após ITAP, Serra Vitor 368, objeto 57589. Voo no 601, no completo LS, torre 1 no 8, decimal 95. Boa noite. 1895 no 601. 9072 para 2000 pés, complete redução, livre LS. Chame Locke. Completa a redução para 2000, camarada Locke, 9072. Dono, boa tarde, vento 120 graus, 109, ajuste no 093. Já avisou o campista? Não, não. Gente, eu posso avisar o campista e aí o trem de pouso. No tráfego avistado, cheque trem autorizado, pouso 120 graus, 10 mais. É livre pouso na 10, gol 960, passar embaixo. Peguei 897, chamei agora o centro Recife em 125, décima 1, boa noite. Centro Recife em 125, 1, boa noite, 3897. Está no lock 9072. 9072, complete LS, torre 11895, boa noite. 11895, boa noite. Salvador, voa 9072, está no TDS, está precisado, baixo e travo. 29072, continua a aproximação, número 2, aguarde informação, pista livre, vento 120 graus, 10 mais, ajuste no 0, no 3. Gente, guarda pista livre, 9072. Golo 940-05 está livre, o portão é por táxi. Livre, livre, portará para o portão táxi. Golo 9140-05. 197 Galeão, pronto, cópia? Tandris 197 Galeão 380, o autorizado nível, decolagem 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, pós Leda, voa direto Midev, Bravo India, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota UP November 857, tempo seguro após o Lulu no meia. Posso confirmar meu plano? 5071 no transponder, 198 controle, dando 3197. Arano Solar 531219. 219, boa. 19072, autorizado pouso pistão no 0120 graus, 10 mais, cheque trem. Autorizado pouso, baixado travado, 9072, autorizado. Correto, é tática do pronto, pressionamento push. E autorizado para 2510. Está presente, já terminou o 308, semifinal ILS. Desce para 2.500 pés, está presente, voa direto, Serra Vida 368, voa direto 5810. Ok, então não chegou nem a iniciar o acionamento. Gente, então é poste quando pronto para novo acionamento, ok? Tentando o bang do push da companhia à sua esquerda, assim que o eixo da Juliette estiver livre, está autorizado o seu ingresso até o portão 08. Estou atento aí à aeronave da companhia e se tivermos condições, consegue até o 8, 60. Correto. Tem táxi autorizado em frente, via Índia, segunda à direita, no ponto de espera chamatou 808-95, altímetro no 014. Presente, direto, Serra Vida 366. Está presente, Serra Vida 366, 758 no 0. O tráfego passar pro outro, está livre, até o 08. 608. Só no voo 9072, viu? O 9072 ingressa via Alfa e a porta Anja, táxi Juliette. Alfa, boa morte, táxi Juliette. Alô, Xanar 6259 para um novo acionamento. Gente, agora aguarde, por gentileza, o 6259. aéreo, passa nível 65. 5810, boa noite. Acione identificação direto Duna, desce 2 mil pés. 5218. Direto Duna, ascende 2 mil pés. 3522. Santa 397 é o número do no setor. Canal 6259 na escuta. Tá livre, seu pushback é a posição remoto, o Gol já estacionou a retaguarda e após quando pronto para o táxi. Ok, vai dar para estacionar a posição e chama para o pushback, pode ser? Estimativa então, então é após quando pronto para o pushback. Então 3197 é pronto? Tá livre, pushback acionamento, posição 10 é para o táxi. Gol 1776, acione identificação, chegada a mar e deixe manter 3 mil pés, altimento com 1014, gol 1776. 1014, ajuste autorizado 37 para a estação de informação S3, tendo como a direita em cima da já próxima a 1076. Tente mar e chegada a mar e deixe manter 3 mil com 1014, gol 1776. Muito bom, Lula. 298, obrigado, Valente. Controle Salvador, boa noite, Valamado 40. Gol 1940, boa noite, é seu contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Sente, sensação conforme autorizado, Gol 1940. Webjet 5810, passando... Derbita 366, torre 118, decimal 95. 2895, objeto 5890. On stand number 06, ready for pushback and startup. Apron 3. Apron 3, are you... It's clear, report you in ready to text. 35241. We will report ready to text, 35241. Oi, Salvador, Webjet 5810. Web 5810, tráfego ainda não avistado, 120 graus, 10 nós, é o vento, ajuste agora 1014, 14. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, ajustado 1014, Webjet 5810. 758, 10, tá na final da 10 e baixo travado. Tente livre pouso no 20 graus, 10 mais, web 580. Livre pouso 10, web 580. Solo 3197 para táxi, com 164 a bordo, 3 horas e 45, contra Guarulhos. 197, tem táxi autorizado via Pátria Juliette Alfa. No ponto de espera da 10, chama 2-186, corrigindo. 10895, altímetro 10-4. Táxi, Pátria Juliette Alfa, ponto de espera 2-295, altímetro 10-4. Você 3197. Oxené 6259, a. Solo voltando? Coordenação equipe de solo após o Alfa 320 da TAM, sua cauda liberar. Está livre seu pushback, acionamento remoto, posição. Corrigindo, já acionado na posição, está livre o pushback após o Alfa 320 livrar a cauda. Circuito no 0, solo 06, no 21 no decimal 9, eu liberar. Com 219, eu liberar o web 58 no 0. Solo Webjet 58 no 0. Webjet 58 no 0, táxi via Alfa, reporte táxi Juliette. Ok, táxi via Alfa, reporta da Juliette, web 58 no 0. Salvo, Salvador, 1-2-3, para pushback, acionamento, na posição 3. Felipe, 5241, ready for taxi. 8-4 on board, enduring for 4 hours, and alternating Vitória. To approve the fire, Juliet Alpha until holding point runway 10. When you're ready there, contact 118.95, altimeter 0104. Taxi 2 and hold short off runway 10, we'll contact tower 118.95 when ready via Juliet and Alpha. Thank you, have a nice day. 1-2-7-3-0-3 do portão, aguarda. Tip 5241, correct. Taxi via straight ahead. The sector intersection right. Taxiway India, until holding point. Okay, we will continue straight ahead and turn right at taxiway India. 5241. Webjet 5810 prossegue da passagem ao Embraer da Trip, prossegue via Juliette 02 ao portão. Ok, da passagem ao Embraer da Trip, ingresso na Juliette para o portão 02. O Gol 1273 é o solo voltando. Passando a Embraer da Trip agora sua cauda, após o Boeing da Webjet estacionar à sua direita no 02, o portão está livre, seu pushback acionamento no 03. Okay, see. altura que o senhor pode voar? Entre 80 e 90, mais 8 milhas. Uma boa, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. 721, 4 horas de autonomia, Galeão? Ué, Xané 6259, tem táxi autorizado via pátio Juliette Alfa até o ponto de espera do 10. Quando o plano ponto de espera, 208.95, altímetro 10 no 4. Disposição, confirme. Está livrando a formação agora, está curvando exatamente agora para 10, 3560. Afirmo. Então, 3560, tráfego 12 horas, 10 milhas, livrando 160 descida rumo nordeste. Ótimo controle, tá 3197. Positivo, decolou 09, controle 198, bom voo. 198, obrigado. Boa noite, tá 3197. 3197, boa noite, contato radar vigilância, prossegue conforme autorizado. Vai prosseguir conforme, tá 3197. Tá 3560, curva esquerda pro 070. Prossegue em frente, via Juliette, em frente. Juliette Alfa. Zero, complete curva esquerda, foi pro 060. Salvador, Xener 6259, pode espera da 10, pronto. Pro 6259, autorizado em linha de manter, pistão no zero. Sim, mantém, pistão no zero, 6259. Sete sete meia, reduza 2009. Reduzi 2009, dona, sete. Segundo uma nine, decimal 8. One one nine, decimal 8,